ficar assim. Sexta-feira, não sei que dia de março, talvez 5 ou 6 de março de 2015, e está começando mais um Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. E nós aqui, queridos ouvintes da Rádio Livre Capivara, você que está sintonizado em 96,1, estamos aqui numa fossa do caralho hoje, meu. Várias discussões aí fodidas, várias fossas, várias depressões aí começando um 2015, um 2015 turbulento. Não é mesmo, professor Pearson? Boa tarde, Alecrim. Boa tarde, ouvintes. Realmente, esse 2015 acho que vai ser uma provação, né, para aqueles que permanecem vivos sob a película aqui do planeta, cara. É um ano, meu, marcado, acho que por guerra, né? Assim, tudo indica, cara, que as possibilidades de diálogo entre os vizinhos acabaram e a gente vai partir para carnificina. É o que se espera, né? É o que eu espero, pelo menos. Então, eu não falo isso com muita alegria, não, né? Acho que já houve momentos melhores para se viver, cara. Mas vamos aí, né? Se for para preciso pegar em armas para defender. A gente nem sabe mais o que defender, esse que é o problema, eu acho, né, cara? Se eu soubesse de que lado eu tô, já seria um bom começo, né? Talvez eu acho que a primeira coisa a se fazer ao entrar numa guerra é escolher um lado, né? Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você sabe que eu tenho uma amiga que fala assim: olha, a ditadura militar foi um negócio muito bad, assim, pro Brasil e tal, foi muito ruim, mas pelo menos tinha uma coisa boa no período da ditadura militar, que você sabia quais eram seus inimigos. Que hoje, né, será que realmente a gente sabe quem tá do nosso lado, quem não tá? Enfim, estamos aqui nessa fossa justamente por isso, hoje aqui com você, querido ouvinte da Rádio Livre Capivara. Fragmentação da esquerda, movimentos de lutas fascistas, existe isso, movimento de luta fascista? Exército de fiéis cristãos, impeachment da Dilma, Eduardo Cunha. Olha quanta coisa bad pra gente tentar discutir aqui no Na Fossa, né, cara? Eu tô numa fossa. Meu, fudida por essas e tantas outras coisas que estão acontecendo não só no Brasil, né? No Brasil, na nossa casa, no nosso quintal, enfim. As bads estão em todos os lugares. E você que está ouvindo aí, se você aguentar, fica com a gente aqui no 96,1. Vamos tentar discutir algumas dessas coisas. Se você também está afim de discutir sobre isso, quer dar seu grito, que todo mundo te ouça aqui pelas ondas radiofônicas de São Carlos, dá uma passadinha aqui na Rádio Capivara. A gente está aqui, a gente abre o microfone. Aliás, o microfone sempre aberto aqui na Rádio Livre Capivara para você. Vamos começar o programa de hoje, então, para abrir essa dor fodida aqui que a gente está sentindo e vai sentir ao longo do programa. Acho que nada mais sugestivo do que uma frase da nossa querida Maísa, em que ela dizia o seguinte: o medo é geral. O medo é geral, cara. Numa música que se chama Tema de Simone, 1975. Vamos ouvir então Maísa falando que o medo é geral pra você na Rádio Livre Capivara. Continua aqui com a gente. Eu vou usar de noite qual desgosto. Eu vou curtir meu papo em que cortão eu vou. Eu vou sair sem hora. Pra que amor eu vou? Eu vou voltar errado. Se vou falar do meu cabelo longo, é bom saber se é moda. Morrer tão de repente, ou se é melhor calar pra fazer hora, pra dizer as coisas, ou calar porque talvez melhor será fazer-me quando pra olhar pras coisas dos desesperados que somos todos juntos. Todos juntos na busca inútil de sermos separados. Sempre tão sozinho, nunca perto de ninguém. Felicidade, vamos fazer um trato. Manda ao menos teu retrato para que eu veja como é. Esteja bem certa, porém, que o destino vem cedo fará com que teu rosto eu vá esquecer. Felicidade, não chore, que às vezes é bom a gente sofrer. que o destino vencer fará com que teu rosto eu vai esquecer. Felicidade, não chore, que às vezes é bom a gente sofrer. Eu cheguei em frente ao portão. Ao som de Eu Voltei, está alto aqui, né? Roberto Carlos, o rei. Esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar. E aí, professor Pearson? Será que o fascismo voltou, cara? É, parece que a gente tá é engraçado, né, as ondas da história, assim, meu. É o primeiro que eu acho que o fascismo nunca foi embora, né? Desde que, meu, a gente aprendeu, assim, né, na história moderna, cara, uma prática de controle social, velho, enfim, ele é aplicado em várias esferas, né? Mas parece que de alguma forma ele tá decantando agora, né? Em grupos diversos, assim, né? Meu retrato ainda na parede. Essa, meu, um policiamento, cara. Meio amarelado, da vida, velho. Né, das relações, cara. Uma tentativa de controle absoluto, cara. Essa vontade, né? Veja só, muito interessante, né, pensar nesses dois aspectos, né? Você querer aplicar costumes, né, a todos aqueles à sua volta, cara, que é o que você acha correto, né? E exercer, assumir, né, a função de policiar enfim, né, o mundo, né? Eu acho que o objetivo eu acho que tem essa, né, eu tô falando aqui do Estado Islâmico, né? Ah, entendi. E pode acontecer, né, de você encontrar essas mesmas qualidades, cara, em outros grupos pelo mundo, né? Parece que o jovem de hoje tá muito ansioso por essa... Eu acho que o jovem de hoje tá ansioso por guerra. Eu acho que existe uma dificuldade de diálogo no mundo, na sociedade, né? Onde a gente pode ver, né, pelas manifestações de 2013, cara. Velho, movimentou, né, foi uma explosão de uma ânsia, assim, cara, da sociedade brasileira. Mas e aí? Nada aconteceu, né? Assim, então o que, que adianta você também manifestar, né? Aquele daí esse ano começou algumas manifestações e o Alckmin aplaudiu, falou que foram muito bonitas e tal. Então fudeu, né, cara? Então eu, em certo sentido, eu acho que eu entendo, velho. Uma geração, cara, que vai querer ir pro pau, tá ligado? Porque, meu, suas falas não são ouvidas, né? É. Então vamos lá, vamos aí. Vamos ver o que sobra, né? Eu lembro que você me contou que você foi numa manifestação lá em São Paulo, na manifestação que o Alckmin falou que tava linda. Você concorda com o Alckmin? A manifestação tava linda mesmo, assim? É, tava linda mesmo, assim, ó. Ela tava bem... Meu, ela tava quadradinha, assim. A gente andava num quadrado, né? Porque a polícia fazia a linha, né? A linha da gente. Então, tipo... durante todo o percurso, cara... Aqueles soldados... A la Robocop, né? Todos vestidos de preto, até, né? Até essa estética maluca, né, cara? É posta em prática, assim, né? Os caras criaram um novo policial durante essas manifestações, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. E... Enfim, a galera tal, indo numa direção, cara... Sem muito conflito, cara, aí daí tem a galera, é isso, né? Os mais jovens ali na frente... Velho, botando pra quebrar, tal, de braços dados, marchando, velho, em direção aos policiais, jogando pedra, tá ligado? Essa galera não é bonitinha, né? Essa galera não é bonitinha. Como o próprio Alckmin fala, né? A manifestação é legítima, mas não podemos permitir arruaceiros. Esse discurso, assim, então, bom, se existe alguma coisa que o Alckmin não gosta, eu acho que é algo válido, né? Se é uma manifestação contra o governo, contra a prefeitura, só falta, velho, né? O governo gostar e aplaudir, cara, então não dá, né? É isso aí, nós estamos na fossa. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. Puta, ao som de Eu Voltei, de Roberto Carlos, O Portão, né? Um som de 74. Você tá aqui discutindo, ou tentando discutir, ou tentando refletir, ou tentando qualquer coisa. E aí, o fascismo voltou? O fascismo, na verdade, nem foi, segundo o professor Pearson. O fascismo nem deixou de ser, ele sempre esteve aí. E aí eu tô ouvindo aqui, acabou de chegar nos estúdios do Gabriel, dizendo que tá na fossa porque levou um tombo de bike, foi isso? Ou a pé? Acabei de levar um belo tombo, na verdade, descendo aqui na federal. Mas ainda bem que não aconteceu maior coisa. E aí, será que seu tombo foi por causa do fascismo que está instaurado aqui na Federal? Acredito que tem algo a ver, sim. Acredito que tem muita energia fastozoide rondando pelos cantos do campus. Bom, e isso de uma outra maneira acho que incidiu para que eu caísse. Eu caí, mas levantei muito rápido, então não aconteceu nada. Fascismo não triunfará. Puta que eu pariu, cara. Se você acha que, bom, você tá por aí, tá pela Federal e tá ouvindo aí a gente falar de fascismo, vem aqui na Rádio Livre, Capivara, pra conversar com a gente sobre isso, se você acha que ele tá instaurado. Vamos fazer uma enquete pra saber se ele tá instaurado aqui na UFSCar ou não. Mas enfim, enquanto isso, eu pensei, enquanto o professor foi falando... Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você vê como as energias, elas, né, eu acho que essa UFSCar tá pesada mesmo, o negócio. O Gabriel me entregou meu livro, fazia um tempo que você tava com ele emprestado, que é um livro do Pepe Tela, que é um escritor angolano, o livro se chama Geração da Utopia, e é, cara, o Pepe Tela, ele participou da Guerra Civil Angolana, foi pro para front de batalha, enfim, pegou em armas e tal. E hoje ele tá aí, né, de boa, tá mais tranquilo e tá escrevendo, trabalhando só com literatura. E aí A Geração do Utopia é o segundo livro dele que ele fala da Guerra Civil, e é um livro que fala assim, quando termina a guerra, o que que acontece, né? Então, em Angola, quem ganhou, quem conseguiu, foi assim, um grupo que se dizia, digamos, da esquerda, né? Socialista, esquerda comunista, sei lá, em Angola. E aí os caras conseguiram vitória, enfim, né, pro povo angolano. E depois que conseguiram a democratização, digamos assim, o processo de democratização, os caras começaram a se matar entre eles. Então, ninguém começou a mais se entender, começou a virar uma merda. Então, tantas vitórias aí da esquerda para a esquerda depois se fragmentar inteira e, meu, a galera se matar. Tanto é que dizem aí os rumores que Angola, assim como Moçambique, está prestes aí a entrar numa guerra civil novamente, né? Então, um livrinho tranquilo, um livrinho fossa. Se você quiser entrar numa fossa aí profunda, leia A Geração da Utopia, do Pepe Tela, que acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Mas enquanto o professor estava falando, eu pensei numa música do George Maltner, chama Estrela da Noite. Uma parte que ele fala o seguinte, logo no começo, assim: a noite é nua e o caminho é tão longo, e o caminho é tão longo que me leva à loucura. Vamos ver o som. E o caminho é tão longo que me leva pra loucura, andando e dançando no fio da navalha. Eu sou o faquir, eu sou o palhaço e um grande canalha. Teu olhar pontiagudo me corta como um punhal. Quero saber de tudo, tudo, tudo antes do carnaval. Estrela soturna, a luz do destino, o cor dos infernos e o amor tão pequenino. Mas o vento sacode, a lona do circo amarela. Como é que você pode viver tão longe dela? Estrela da noite, fulgor do demônio, ó negro açoite do fundo do meu sonho. É um malabarista de um trapézio de metal, se jogando pra morte com orgulho sem igual, fumando um antigo cigarro de palha com meu amigo papagaio e aquela velha gralha. Mas as cartas marcadas estão em cima da mesa. Minha alma gelada com o gelo da tristeza. Os dados lançados, num jogo da sorte, todos eles marcados com a estrela do norte. Minha mão tremendo segura tua mão, e é assim que eu te prendo dentro do coração. Mas do fundo das trevas sei de alguém que me chama, para onde me levas, vou te rainha cigana. Mas a noite é escura e o caminho é tão longo que me leva pra loucura. Para que a gente faz festa, né? Para que serve uma festa? Geralmente eu tenho a impressão, assim, né, de que é o momento de você tentar sociabilizar, né, criar alguma um ritual, né, onde a vida cotidiana ela é cheia de barreiras, né? A gente tem dificuldade de conversar com o outro, aquele que você não entende, que não participa do seu vínculo de amizades, cara. E de repente uma festa, eu acho que tem essa, geralmente, né, tem essa função de juntar as pessoas diferentes, cara, de gerar um pouco do imprevisto também, né, no contato humano, cara, com música, bebida, cara. Tem uma coisa que está sendo faz parte de um discurso aqui, cara, que eu tava até pensando esses dias, meu, a questão da segurança, cara. Né? E olha que engraçado, né, falar em segurança, que talvez seja um dos, a segurança é um dos projetos, né, de governo, assim, né, a gente fala da segurança, cara. Eu nunca gostei muito, né, do termo segurança, quando é pro, né, dito por um governador, um prefeito, cara, porque a segurança nada mais é do que, enfim, segurança pra quem, né? Quando você vai resolver a coisa com a polícia, cara, quem que tá do lado de lá, quem que tá do lado de cá, né? Então, acho que sempre é a segurança de alguma coisa, né? E, independente disso, eu acho que, assim, você querer ficar ficcionado por essa, né, pela segurança, tipo, o Obama, então, né, dentro de todas essas ondas de fascismo, ele também falou, né, a gente precisa de 100% de segurança, cara. E 100% de segurança, cara, enfim, é o fim da liberdade, né? Então, assim, cara, né, eu acho que é bom a gente... Eu não sei se vale a pena se entregar tanto pra essa segurança, né? Sabe, tá em zonas de conflito, cara. Você pode escolher tá dentro da sua casa... tranquilo, né? Provavelmente o seu quarto, cara, deve ser um lugar que você consegue essa segurança. Se quiser, você pode estar numa casa com amigas, cara, mais íntimas, você vai ter essa segurança, cara, dentro da família, cara, você espera ter essa segurança. Agora, a gente pode permitir espaços também com um pouco mais de liberdade, cara. A ponto, né, de a gente não se sentir tão seguro assim. Porque também, né, a segurança mata, cara. Você tá tão seguro de si mesmo, cara. É, você tá... É, não tem dúvida nenhuma, cara. É, como você consegue se movimentar assim, né? Instantes, encontrar a paz sonhada. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Puta, pra aqueles que, meu, me conhecem, cara, sabe que eu tenho uma treta com segurança, cara. Desde, meu... Desde quando eu comecei a sair, cara, na rua, velho. Cara, geralmente o segurança de uma festa, de uma balada, cara, é um cara carrancudo que não tá se divertindo e que tá com vontade de dar porrada, tá ligado? Ele parece que ele tem a permissão e a vontade de dar um mata-leão, cara. É, se julga com direitos que eu acho, meu, é tão comum a gente ver que a gente quase naturaliza, mas que eu não acho que são direitos de fato, cara. Se julga no direito de determinar se você pode ir ou vir, cara. É, se você pode sair ou não, cara. Você pode dar um passo para a esquerda ou para a direita. Posso ler um texto? Pode, Alecrim. Espera aí, deixa eu tirar o rei aqui. Just a minute. Na redução da maioridade penal, uma conversa entre o coronel e o capitão. Com licença, senhor. Você quer fazer comigo? É um diálogo? Faz comigo. Então vai. Então vamos lá. Na redução da maioridade penal, uma conversa entre o coronel e o capitão. Com licença, senhor coronel. Pode entrar, capitão Geraldo. Gostaria de dizer ao senhor que a ação na escola foi bem sucedida. Ah, é mesmo? E o que encontraram? Encontramos nas lancheiras os pequenos marginais. 7 balas. 7 Belo, 8 charutos de chocolate, 10 armas contendo substância líquida ainda não definida, mas que disseram que talvez seja suco. Tudo isso, capitão Geraldo? Tudo isso, senhor coronel. Então pode trazer aqui os bandidinhos para levar um cacete. Essas recordações me matam, como diz o rei nessa música que nós estamos ouvindo ao fundo, que se chama O Divã, um som de 1972 do rei Roberto Carlos. Vamos ouvir novamente um pouquinho. Minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso, pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro. Tá vendo? Se nós tivéssemos feito como a música do Roberto Carlos, se nós tivéssemos ouvido as nossas mães, nós não estávamos aqui metido em política, metido em discussão de fascisminho dentro de universidade. Não estaríamos discutindo todas essas bobagens que nós estamos aqui numa sexta-feira comum discutindo, não é mesmo, Gabriel? É mesmo. É. Por esses acasos da vida, né? Eu cheguei aqui agora falando, né? Tinha levado um tombo, tinha caído da bicicleta e dado uma caída espetacular, né? E na verdade, estava dirigindo a bicicleta e estava no momento pensando sobre todas essas questões que estão acontecendo na universidade, né? Todas essas manifestações mistificadas, às vezes como revolucionárias, às vezes como libertárias, mas que no fundo parece mais uma tendência de um tipo de fascismo, né? Velado com um discurso completamente revolucionário, né? E bom, pensando justamente nisso, quando vinha no caminho, aí levei o tombo, né? Aquelas energias, de uma ou outra maneira, como falaram agora, fizeram que caísse, né? E bom, venho aqui e aí o pessoal está falando justamente disso, né? Então não é à toa que às vezes certas coisas se compaginam, se articulam, né? Certas ideias, certos pensamentos perante o que está acontecendo, né? E obviamente aqui no campus não está exento disso, né? Essas manifestações com um forte conteúdo fascista, como falei, mistificado, às vezes com um discurso progressista, às vezes revolucionário, às vezes libertário, mas que no fundo às vezes são discursos que na prática levam a excluir aos outros, levam a criminalizar aos outros, né? Discursos que não articulam, não criam laços de solidariedade, né? Pelo contrário, o que fazem é fragmentar e criar certo tipo de ódios contra outros grupos, que é isso que estamos vendo hoje em dia aqui. Essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Eu venho aqui, me deito e falo. Olha, gente, eu tô muito na fossa com essa história, particular desses movimentos que se dizem hoje de luta e que, cara, eu tô na fossa porque eu jamais, enquanto mulher, eu Alecrim, enquanto mulher, jamais imaginaria que eu fosse não concordar, não é, acho que mais forte, assim, ficar contra mesmo algum grupo que se intitule um grupo feminista, ou um grupo feminino, ou um grupo de mulheres, entendeu? Eu imaginava que mesmo com as divergências que existem dentro do próprio movimento, que a gente deve se posicionar, ou deveria se posicionar sempre a favor do gênero, né, cara? Sempre do lado das companheiras, mesmo não concordando com algumas coisas, algumas pautas específicas. E eu vivencio hoje aqui, né? Não vivencio tanto, mas tenho vivenciado, principalmente pela Rádio Capivara, um processo de segregação mesmo, sabe, cara? De poucas mulheres aqui, que são meninas universitárias, que se intitulam feministas, assim, a galera tá tocando terror, assim, cara, mas não de uma forma de luta legítima, mas assim, da forma mais baixa que existe mesmo, sabe, cara? Segregação, humilhação, coerção, sabe? Colocando a entender que é isso, cara, você tem um pau no meio das pernas, meu, fudeu, isso é inimigo, sabe? Não existe nenhuma possibilidade de diálogo com o homem. Para mim não faz nenhum sentido, para mim isso não é feminismo, para mim não existe essa história de feminismo radical. Para mim, um movimento de luta que não dialogue minimamente com as pessoas que você não concorda, as pessoas que são contra, principalmente pessoas que também estão na luta, para mim não é movimento de luta, para mim é uma banalização, para mim é uma cara, é a pior coisa que possa existir. Sabe, se apropriar de uma luta séria, que é a luta do feminismo, para tocar o terror desse jeito tão burro e medíocre. Enfim, eu acho que a galera tá precisando de mais amor, sabia, cara? Ainda que seja na fossa, sabe, cara? Acho que a galera tá, meu... Acho que é isso, acho que é o que você falou um pouco, professora, é o que você falou, Gabriel, um pouco. Acho que a galera tá afim mesmo... de construir suas guerras. Acho que essa história de ter nascido na década de 90, né, para quem nasceu e não viveu nenhum processo aí de luta mesmo, a galera tá querendo mesmo alimentar um sentimento de ódio. Eu acho que é isso que tá acontecendo. É, tá parecendo que é. Eu acho que o lema "faça amor, não faça guerra" já não serve mais. Mas é, eu acho que assim, a última coisa antes de entrar na guerra, que já que a gente tá caminhando para isso, eu acho que a importância de você é aquilo, né? Que eu comecei falando no começo do programa, cara, saber que lado que você tá, né? Então, assim, inclusive eu poderia colocar uma música do Raul aí pra ilustrar aqui do que eu tô falando, cara. Aquela "Por Quem os Sinos Dobram", cara. Que cara, você precisa saber quem são seus aliados, né? Se você não tem aliado, cara, o mundo é muito grande, né? Ou você tá lutando por uma coisa muito pequena, né, de atuação muito particular em, né? Daí você pode ficar num grupo muito restrito, assim, por exemplo, para ter domínio sobre uma rua sem saída, cara. Você pode se juntar com seus vizinhos, cara, batalhar e fechar a rua, cara. E daí ninguém mais pode entrar, cara. Agora, se você tá pensando em batalhas de âmbito, né, humano, nação, legislação, cara, história, meu, daí você precisa, cara, saber se, né, se, tipo, achar o seu espaço dentro do debate político, né, que acontece, enfim, em toda a sociedade, cara. Então solta aí, Alecrim. Vamos ouvir. Mas o meu passado vive. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Mais coragem. se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. É, tamo aí, professor Pearson aqui. Eu gostaria de aproveitar agora a chegada de um historiador aqui nos estúdios da Rádio Capivara, cara, né? Chegou aqui agora há pouco nosso querido Capivarovski. Olá, Capivarovski, boa tarde. Boa tarde, tudo de bom para todos. É um prazer estar aqui com vocês e dialogando com toda a galera aí também que ouve a rádio. Uma maravilha, Capivara. Você não estava aqui, chegou agora? Vou dando uma inteirada. Assim, a gente começou falando no programa de como, meu, tá tendo uma onda de fascismo no mundo, assim, né? Não sei, nossa interpretação aqui, a gente, meu, tá divagando sobre isso. A gente tem casos, assim, né, de âmbito internacional, nacional. Né? No âmbito internacional, cara, acho que a gente poderia falar, eu acho, do, né, a gente já vive, bom, a gente sempre viveu o fascismo, né, o império norte-americano, enfim, cara, né, os caras começaram a bombardear com drones e toda a realidade de capturar informação das empresas de comunicação, o que realizam hoje, né, daí lá do outro lado do mundo, cara, o Estado Islâmico, meu, nossa, cara, tava vendo uma reportagem mostrando o que eles fazem com etnias diversas que tem lá, porque, meu, imagina, eles estão ali, né, na região que é o início da civilização, né, é o berço da civilização, a batalha tá se dando ali entre o Rio Tigres e o Eufrates, velho, né, tem gente, cara, de culturas, meu, de 3 mil anos que cultuam, velho. E esse grupo chega e pega as mulheres, se elas têm mais de 11 anos, elas vão ser escravizadas sexualmente por eles, né? Pelo Estado Islâmico, cara. Um cara tava dando uns números, assim, de uma contagem de 2.700 crianças já foram, já estão na mão deles, assim, né? Tentando aplicar essa sua lógica, né? No âmbito nacional, a gente vai entrar daqui a pouco, né, na discussão da bancada evangélica aqui no Brasil, né? O que que ela, cara, mas enfim, dentro disso tudo, Capivarovski, como que você, como historiador, cara, entende o fascismo, cara? Olha, o fascismo, né? Ele tem uma origem, né? Lá começa a ficar bem exacerbado a partir do começo do século passado, portanto, do século em que nós nascemos. Né? E ele fica mais exacerbado após a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, a gente já tinha uma sociedade, né, que sempre foi eugenista. Né? Essa sociedade, sim, é de origem. Né? Então, uma sociedade onde classificava o indivíduo a partir da sua origem. E ela tem que ser branca, evidentemente. E hierárquica. Uma hierarquia. mas é, isso para mim já é fascismo, né? Porque na medida em que você faz uma segregação, né, você já não está sendo uma, você já não está tendo uma posição, né, de uma pessoa que agregue, né, o outro como humano, como ser humano. Então, é, o fascismo hoje a gente verifica, né, como você deu o exemplo aí, lá no Oriente Médio, onde foi que se deram as primeiras civilizações. A gente pode dizer das civilizações às barbáries, né? Sempre assim a humanidade, né? Então, quando a gente fala as grandes civilizações entre rios, né? Mesopotâmia. Potâmia vem de água, né? Por isso que a gente fala água potável, né? E meso quer dizer entre, né? Então, entre os dois rios, né, muita abundância, onde há água. Você vê que hoje a gente vive o fascismo da água, né? A gente vive o fascismo do desmatamento, né? Mas onde é que está o... onde é que está o indivíduo ou os indivíduos que estão, né, tomando parte nestes estilos fascistas, vamos dizer assim, né? Onde estão eles? Eles podem estar em cadeiras que nós mesmos nos colocamos, ou eles podem estar, né, em cadeiras que nós jamais teremos a condição de colocar eles lá. Entretanto, essas faces do fascismo, né, elas vão se derrocando, porque todo começo tem um fim e nada é para sempre, né? Quantos grandes impérios já aconteceram na sociedade humana, né? Desde as primeiras civilizações, já desde quando foi criado o primeiro código para dar uma ordem à humanidade, o código de Hammurabi, né, das relações sociais, né? E eram atitudes duras, né? Onde hoje muitas religiões fundamentalistas que apregoam determinadas situações em que remete ao tempo de outrora, em que esse a gente se refere, que foi onde deu as primeiras civilizações, o surgimento das primeiras civilizações entre os rios Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, onde hoje patrimônios ditos da humanidade, né, são dilacerados em instantes, como você disse, pelo Estado Islâmico. Entretanto, a gente observa na nossa história desde a infância quão montantes de dinheiro já não foram gastos nas pesquisas arqueológicas para achar um ossinho, uma pedrinha, né, miudinha, pedrinha, naruana, auê, lajedo tão grande. Fazer uma remessão à letra do cordel, né, do Lirinha. Porque quantas pedras já não foram destruídas dos grandes impérios? Quantas pilastras, né, não foram destruídas? E as pilastras, né, elas estão ali para dar exatamente o significado da limitação humana, né, na ordem, né, mais material, né. E não é o que a gente está enxergando hoje no mundo, a outra face, que é a espiritual. Então, o mundo está muito materializado. Por trás dessa atitude do Estado Islâmico de destruir matéria como uma forma exatamente de agir, né, ser fascista também, é isso aí. Então, é uma conotação assim muito forte, a de fascista, que pode ser empregada das várias maneiras no decorrer de toda a humanidade. Agora, esperemos nós, né, que as pessoas, né, que têm essa possibilidade, né, de pelo menos minorar um pouco essa situação. E são pessoas que a gente sabe tem que ser ligada à alma, à compreensão do significado da humanidade, de ser humano. Né? Temos tantos exemplos no mundo. Né? O Gandhi foi uma grande figura. Né? A gente tem Osama. Osana nas alturas, assim diz na Bíblia. Osama, Osana, né? Então, é outros. Você também pode citar. A Lara falou Osana, né? Isso. Tem, e é exatamente isso. A gente tem que esperar que essas pessoas, né, elas assumam essa vanguarda que é realmente mostrar ao fundamentalismo, né, que o valor espiritual, o valor, né, do ser humano, né, ele tem que ser visto. Então, a barbárie que o Estado Islâmico, com a sua atitude fascista, de um lado, e o Ocidente, imperioso, arrogante, né, astuto, do outro, né, um vencerá. Para qual dos dois se está torcendo? Quem é ocidental? Quem é oriental? Quem é oriental é humano e quem é ocidental não é, ou vice-versa? Então, é esse sentido de humanidade que precisa existir para o fascismo ter o seu fim. Para uma outra oportunidade na nossa sociedade humana, eu falo, ele poderá voltar. Se foi com Hitler, voltou com as ditaduras militares. Se foi com a redemocratização, volta agora com até algumas atitudes, alguns estados ditos de esquerda, impondo determinadas coisas que a gente não pode conceber, né? Colocar em risco o próprio nacional, o próprio indivíduo, né? Isso não é fascismo? A gente tem exemplos aqui na América Latina, não é verdade? Então, bom, vamos colocar uma música aí para dar uma quebrada agora, né? Senão a aula fica muito cansativa. Respondi a pergunta. E os homens lá pedindo bis, bêbados de febril, a se rasgar por mim. Chorei, chorei até ficar com dó de mim. Uma aula mesmo aqui do Kapivarovski que você está tendo aqui no... Fala aí, Alecrim. Não, só queria, antes de passar a palavra para o Wilson, eu só queria falar o seguinte, que você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, está na fossa porque não passou no vestibular ou porque não tem dinheiro para pagar o FIES para estudar, não conseguiu passar aí nos esqueminha do governo para estudar, tá fudido e não tá afim de estudar, né, cara? Porque, puta, cursinho, colegial, puta coisa chata do caralho, né, meu? Você ser obrigado a ficar todo dia estudando aquelas coisas, puta que pariu. E aí, cara, você acende cigarro, coloca na 96,1, final de tarde, compra uma cerveja e aí você tem uma aula desde o nascimento da humanidade no Oriente Médio até chegar aqui, ó, na fragmentação da esquerda. Você tem um cara, o Kapivarovski, que vem aqui dando toda a sua aula. Tá vendo, cara? Então, assim, você tá tomando a sua cerveja, você tá fumando o seu cigarro e derivados, mas, cara, você tá estudando também, então desencana, cara, sem culpa cristã. É, realmente foi uma interessantes questões trazidas por Kapivarovsky, que me fez pensar uma coisa, Kapivarovsky. É, como você disse, né, essas ditaduras, essas expressões de uma força, né, de ordem assim, quase que militar, bélica, elas acabam em algum tempo, né? Eu acho que é uma... O fascismo, então, ele é trágico, né? Ele é trágico, primeiro, porque, assim, ele começa com uma grande vontade, cara. Né? E ele começa com uma grande vontade de um grupo, de algumas pessoas, cara, que se encontram nessa vontade, né? E tentam pôr em prática ela tal... com tal... né, rigor, assim, meu... querendo aplicar a todos, né? Se acha com a legitimidade de aplicar uma lógica que lhe pertence, né? E realmente eu acho que ele não, em algum momento ele não consegue se sustentar, né? Ele desmorona, cara. É até difícil de dizer assim. Por que que você não deve ser fascista, cara? Porque deve ser, cara, a galera que tá nesses movimentos deve se sentir tão forte, tão importante pra história, cara, né? Ao tá fazendo alguma espécie de revolução. E eu acho que sempre tão mesmo, independente se você gosta ou não. Revolução no sentido de transformar o ambiente, cara, de criar novas, né, novas formas no relacionar humano, cara. Então, acontece de fato que é muito difícil você dissuadir a pessoa a deixar o movimento. Na verdade, a tendência dele é crescer antes de começar a se deteriorar, né? Desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. 96,1 Rádio Livre Capivara, e esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor fudidamente depressivo hoje. Tantas pautas aqui, né? Tantas discussões aqui, né? Tantas desesperanças pelo contexto do Brasil, né? Mas a gente recebeu uma visita hoje aqui na Rádio Livre Capivara e a gente não passou o microfone ainda para ela, né? Como que é seu nome, querido? Tá na fossa? Bruno. Tá na fossa, Bruno? Não, tô sussa até, mas tô na fossa. Tá entrando no clima. É, já conhecia a Rádio Livre Capivara? Estive aqui uma vez. Chapado? Quando eu não tô. Três pontinhos. E você acha que o fascismo tá com tudo? Eu acho que não tá com nada. Nossa, gente. É isso aí. Estamos aqui, 96,1. Se você... tem alguma coisa a dizer ainda sobre essas questões e outras também, né? Não precisa ser só sobre isso. Tá a fim de falar alguma coisa, dar um recado para sua mãe, falar que ama sua namorada, passa aqui na Rádio Livre Capivara, o microfone vai estar sempre aberto para você. Enfim, mas eu separei uma notícia aqui, senhor professor Pearson e senhor Kapivarovsky, que, cara, talvez deva ter um pouco a ver com essas histórias nossas aqui, nossas discussões de fascismo, etc, etc, etc. Enfim, né? A gente já sabe, todo mundo aí pôde ver pelas redes sociais essa semana que saiu uma notícia falando sobre o exército de fiéis, né? O exército de Deus, uma coisa assim, da Igreja Universal, né? Então, aparentemente, a Igreja Universal está formando um exército de fiéis. Uma coisa meio assustadora, né, cara? aí a gente acha que é uma coisa pontual, né? Não, olha, a Igreja Universal é maluca, e todo mundo tira sarro, compartilha no Facebook, coloca vários comics lá engraçado e não sei o que, o pessoal é louco. Bom, enquanto a gente tá achando que tá engraçado, né, gente, tem uma notícia aqui maravilhosa que diz o seguinte: Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha entrega comunicação da Câmara para a bancada evangélica. Aí, subtítulo: Deputado Kleber Verde deve ser nomeado para gerir emissoras, jornal, site e relações públicas da casa, em medida que atenta contra a laicidade e ameaça a produção artística e cultural. Então é o Eduardo Cunha, nosso presidente da Câmara, né? Ele nomeou o deputado Kleber Verde, que deve ser um figurão da bancada evangélica aí, meu. É, a coisa tá pegando fogo mesmo, tá indo, meu. É, pra gerir emissora, jornal e site da casa, da Câmara, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar esperto. É, posso ler, Alecrim? A notícia, olha lá, por Mayra Lima. Considerado o inimigo número um do marco civil da internet na Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, atual presidente da Casa Legislativa, protagoniza agora outra medida polêmica na área da comunicação. De acordo com o deputado federal Jean Willis, é dada como certa a indicação do deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, para gerir todo o sistema de comunicação da Câmara. Composto por uma emissora de TV, uma de rádio, um jornal impresso, o site da Câmara e toda a estrutura de relações públicas da Casa. Kleber Verde é membro da chamada bancada evangélica, vem do Partido Republicano Brasileiro, que possui ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus, e foi um dos apoiadores de Cunha, também integrante da bancada, formada por parlamentares orientados por dogmas religiosos. A nomeação de Verde faz parte de uma série de mudanças nas chefias da Câmara. A disputa de cargos pela bancada nesse processo visa dificultar a aprovação de leis que contrariem os interesses dos evangélicos, como o projeto de criminalização da homofobia e os de descriminalização do aborto, ou que ampliem o conceito de família com a inclusão em leis de direito aos casais homossexuais. É a primeira vez desde que a Câmara dos Deputados institui um sistema próprio de comunicação, que ocorre este nível de ingerência política em sua estrutura, historicamente dirigida por profissionais de carreira, ainda que a indicação fosse feita pela mesa diretora. Com a estrutura de chefia ocupada por servidores, mesmo que não garantida, conseguia-se uma espécie de equilíbrio entre as forças políticas ali presentes, já que os funcionários da Câmara não podem sofrer pressões político-partidárias na execução das suas funções. Bom, é... realmente, cara, uma transformação ali, uma transformação tá acontecendo, né? Puta, esse cara, meu, ele... Cara, eu não lembrava disso, né? Inimigo número um do marco civil, cara. Tipo, é o nosso presidente da Câmara, né? Quando a gente achou que teve uma... um avanço, né, em termos de liberdade de comunicação e tal... A gente está recebendo... Puta, como as coisas são instáveis mesmo, né? Se a gente teve o Marco Civil... O Marco Civil já foi um puta campo de batalha, né? É, também, né? É, acho que teve alguma... Né, um campo onde pareceu que assim, as pessoas que gostam da liberdade, da mídia, enfim... Teve algum, né? Parece que teve algum ganho, mas... Não sei se ele vai ser real e duradouro ou não. Alguém quer falar? Quer, Capivarovski? Tá. Ah. Quer falar alguma coisa? Tá de boa? É, infelizmente, as decisões do Congresso, né? Elas não visam. Eu enxergo hoje que eu sou muito pessimista em relação ao Congresso, sobretudo à Câmara dos Deputados, que são pessoas que foram elegidas, se elegeram por todos, né, os brasileiros que foram lá e votaram neles, só que muitos destes, né, eles não estão tendo o atendimento de algo que beneficie a todos nós que os elegemos, esse ou aquele outro, independentemente de partidos. Qual é a função das câmaras, a legislação, né? Escrever leis, escrever aquilo que vai determinar a minha, a sua, a vida dele, a vida dela, a vida de todos nós, né? O que vai mexer no nosso cotidiano. Então, tudo se escreve ali a respeito da governança, do que vai ser governado a partir disso, a partir do que se escreve. Então, quantas vezes a sociedade tem visto, eu não estou enxergando isso, não é de hoje, o Congresso olhar o cidadão e dizer: foi aprovado isso para o bem do cidadão, o bem do brasileiro, seja ele de que classe, seja ele de que cor, seja ele o brasileiro, é isso. Não existe o brasileiro esse ou o brasileiro daquela. Existe o brasileiro. E quantas vezes os congressistas, eu não sinto isso, e acho que o brasileiro está sentindo isso de modo geral, por isso que dissemina-se aí determinadas ideias, até que eu acho fundamentalistas, um termo de arraigar demais determinadas defesas. Você falou do fascismo, foi uma das coisas que a gente vê rondando aí, né, no posicionamento de... Então, fundamentalismo é crucial. Infelizmente, né, ele deteriora as relações sociais. E o Congresso, ele não está olhando para a sociedade, para nós. Nós queremos que o Congresso olhe para nós. Nós colocamos eles lá. Nós fomos lá naquela urna que hoje é eletrônica, tecnologicamente desenvolvida, etc. O Brasil, o país da tecnologia, mas colocamos eles lá. Eles estão olhando para nós e estão dizendo: estou escrevendo isso para o bem de vocês, brasileiros, para o nosso bem, porque eu sou brasileiro também. Não. O que o Congresso tem feito nesses últimos anos é olhar para si e dizer: eu sou brasileiro, então eu estou fazendo essa lei para mim, para me beneficiar, para a minha objetividade, para o meu interesse excluso, muitas vezes. Infelizmente, essa é a visão que a gente está tendo do Congresso, né? De uma parte que deteriora toda a visão que se podia ter do nosso Congresso nas suas concretudes. Uma visão positiva que, infelizmente, não o é. Eu acho que até tem essas coisas mais, né, essa vontade do cara fazer por ele próprio, mas existe também, né, quando a gente debate assim uma, né, a questão da bancada evangélica, cara. Eu não sei nem se é muito isso, né, Kavivarovski? É uma, cara, existe de fato um reflexo na sociedade, né, de um pensamento que, a meu ver, é, cara, retrógrado, horroroso, né? Tipo, né, eu vejo no discurso, né, da galera evangélica, velho, homofobia, uma depreciação por coisas que eu valorizo, cara, enfim, bom, coisas que eu não gosto em vários campos, né, na educação, cara, como enxerga a sociedade, só que tá ganhando muita força, né, tá ganhando muita força, como, Bruno? Meio na surdina, assim, de repente, né, a gente não... Gente, a Xuxa estreou na Record hoje, hein? A Xuxa tá na Record. A Xuxa tá na Record, velho. É, meu. Então, assim, né? Tu contestando. Acaba sem. Bom, é uma guerra política mesmo, né, cara? Um som aqui, Alecrim. Tem alguma coisa na cabeça aí? Ó, Arnaldo Batista, Jesus Come Back to Earth. Vamos lá. Jesus, come back to earth and bring us all some peace. Jesus, come back to earth and smile for us. In insecurity, my Lord, no, there ain't no danger. Insecurity is all. Let's leave the city to the citizens. They have earned it. Come on, let's live together in security. Is all Jesus. Bring rock and roll and get off of my blue set shoes, oh Lord. Jesus, come back to earth and smile for us. 1 milhão confirmam presença em atos pelo impeachment de Dilma. 50 dias depois de começar o segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff enfrenta uma onda pró-impeachment na internet. A consultoria Bits encontrou no Facebook 37 manifestações pela interrupção do mandato de Dilma, todos marcadas para o fatídico 15 de março. Mais de 1 milhão de pessoas confirmam presença. A Bits checou seus perfis para evitar dupla contagem. Ô Capivaroz, 15 de março, cara. Back to earth and bring us all some peace. 15 de março é o dia que você vai decidir o que fazer. Você vai. Eu ficar vendo TV em casa, ir pra praia, né? Ou. Enfim, fazer o que você está pensando naquele momento. Provavelmente eu não vou. Se, dependendo do tempo, se chover muito, eu vou ficar em casa. Né? Se não chover, eu vou dar uma andada nas ruas. É, bom, 15 de março é uma data especial para o Brasil, né? Que foi a data da chamada Revolução Militar, cara. Tô enganado? Então, meu. Bom, eu acho que a gente não tá enganado mesmo, né, Alecrim, velho? A coisa é essa mesmo, bicho. Velho. Cara, tudo, velho. Tudo gira em torno disso, cara. A galera tá pedindo a volta da ditadura militar, velho. Né? Jesus, words and smile for a rose. É, cara, uma situação, puta, é foda, cara. Quando a gente apela para Jesus, quando a gente apela pro exército norte-americano para salvar a gente, tá ligado? Como é que é, Bruno? Espera aí. Se Jesus voltasse para a Terra, de que lado ele estaria? É, a gente então, velho. É, de que lado Jesus estaria? Puta, essa é uma boa pergunta, hein, meu? Ele estaria do lado delas ou deles? Isso me lembra, meu, a Xuxa, né, cara? Que, a gente, que sempre, velho, a Xuxinha, cara, sempre fazia aquelas brincadeiras do meninos contra meninas, né? Lua de cristal, né? Bom, onde a gente tava, né? Bom, enfim, a gente tá desesperado, gente. Desesperado. Só é. Vamos ver se a Xuxinha deixa a gente um pouco mais tranquilo. Vamos dar uma xuxada, cara. A nova contratada da Record. Vai, Xuxa. Desponta na sua vida, Xuxa. O mundo é seu, Xuxa. Tudo pode ser, se quiser ser. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Nossa, gente, eu acho que esse foi o momento ápice de força, a gente colocar a Xuxa aqui. Puta bagulho pesado, né, meu? A gente colocar, meu... Vamos colocar a Xuxa do avesso, lá, de trás pra frente, que você me mostrou, pro pessoal da Rádio Capivara? Bom, pode colocar se quiser, Alecrim. É incrível, né? Pensar, tipo... Esses dias eu tava fuçando a internet, assim, há uns 6 anos atrás, se não me engano, 2008... O jornal da Igreja Universal botou uma capa assim da Xuxa, cara. Pacto com o demônio, cara. E daí a Xuxa entrou com a ação contra, né, contra a Universal e tal. Hoje eles estão de mão dadas, cara. Então é isso. Bom, mas é aquilo, né? Depois que o Maluf deu a mão pro Haddad e pro Lula também, véio, nada mais espanta, né? A gente já não sabe mais nada, cara. Não faz o menor sentido, velho. Velho, não tem... Cara, não tem mais esquerda, mais direita, não tem mais em cima, mais embaixo, tá ligado, meu? Não dá pra entender mesmo o conceito de esquerda, cara. Vamos, você vai botar aí o som da Xuxa de trás pra frente ou não? Não, mudou de ideia, vou lá então. No, there ain't no danger. Eu quero tocar um outro som aqui que eu pensei para essa discussão aí dos nossos espaços, dos limites dos nossos espaços, de você poder ter que, você quer estar afim de ir para uma festa hoje e você, se for considerado machista, você não pode ir mais na festa só porque seu nome tá no... na parede, sei lá onde está com seu nome, eu não sei, porque o seu nome não está na delegacia, lá na delegacia da mulher, a pessoa não abriu um boletim de ocorrência, não fez os meios legais, aí a mulher colocou na parede. Enfim, é uma música que a historinha é mais ou menos assim, uma pessoa que olha a outra na balada e aí esse olhar causa um mal-estar. Talvez é essa fase que a gente esteja vivenciando aqui na UFSCar, né? Infelizmente, uma fase de mal-estar. Então vamos ouvir, falando em mal-estar, vamos ouvir um som de uma diva do bolero. Fala. Deixa eu fazer um comentário que é assim, meu. Eu acho que nessa onda de você não sabe mais que lado você tá, cara, acaba gerando essas confusões, né, cara? Em determinado momento, cara, eu que sempre me considerei feminista, cara, né, assim, sempre, tipo, cara, sempre, né, aprendi, tipo, na minha educação, enfim, né, no mundo que eu vivi, cara, que a mulher devia conquistar a sua igualdade, cara, né, defendia isso, sempre, cara, prezei pelo respeito, não só, né, às mulheres, a todos, né. Mas, meu, a gente já não sabe onde que as ações mais horrendas estão acontecendo, tá ligado? Né? Se é uma ação... Na verdade, é bom se perguntar uma coisa que a gente tava falando aqui agora há pouco, né? Com quem tá o protagonismo desse conflito, né? Quem, de fato, tá gerando esse conflito? E quais as intenções... desse conflito gerado, né? Ou seja, quem tá agredindo quem, cara? De fato, né? E aí, Jesus, de que lado você tá, cara? Insecurity is all. Let's leave the city to the citizens. They have earned it. Se eu ficar meio sem graça toda vez que você passar por mim, não me culpe se os meus olhos o seguirem. Mesmo quando você nem olhar pra mim, é que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Não me culpe, pois vai ser assim. Toda vez que você passar por mim, não me culpe, pois vai ser assim. Toda vez que você passar por mim. Que eu tenho muito amor, muita saudade, e essas coisas custam muito pra passar. Não me culpe, não, pois vai ser assim. Toda vez

Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Bom, vamos finalizando então na fossa de hoje, né? Eu acho que já deu, né, professor? Ó, eu sinceramente, Alecrim, geralmente quando eu participo desse programa da fossa, o programa leva lá pra baixo e daí quando a gente tá lá embaixo a gente consegue dar, né, botar o pé no chão, dar um impulso pra cima. Eu não sei se a gente atingiu isso hoje, mas como você é aquela menina com a baqueta aqui, velho. Você, né? Se você acha, cara. Sou só um passageiro. Você quer pedir alguma música mais? Aqui pro Liminha? As produções? Oh, sinceramente não tenho alguma coisa na cabeça aqui, mas poderia terminar com o que? Talvez pra tentar dar essa erguida aí, cara. O Capivarosi falou uma ali do cordel, né? Que não foi tocada hoje. É, curtinho. Ela dá uma da ciranda de pedra. Qual que vai ser que eu vou... Tema de abertura: Ciranda de Pedra. Aí, ó. A gente vai terminar então o programa com tema de abertura. É, vamos abrir um pouquinho. Brincadeira de roda. Memória. E não é só vim. Quém, quém, quém, quém. Enquanto a gente vai procurando aqui, esse foi mais um programa na fossa, sempre regido aqui pela Alecrim, na Rádio Capivara. Você que estava ouvindo aí nessa sexta-feira, dia 7 de março de 2015, né? Amanhã, dia 8 de março, vai acontecer a Marcha das Mulheres, né? O Dia das Mulheres, né? Dia 8 de março é o Dia das Mulheres, cara? Ah, 8 de março, hoje é dia 6, então. Domingo acontece isso, domingo, dia 8 de março, é o Dia das Mulheres. Agora sim, abertura, novela Ciranda da Pedra, olha lá, de 1981. Solta aí, Alecrim. Longe, longe, devagando e pensando em ti, fiquei. Tuas juras de amor eu recordei. Lembrei o passado. Sonho. É, chegou mais um aqui no finalzinho. Falácia, chegando aqui nos estúdios da Capivara. E aí, Falácia, o que você traz de fora? Notícias de fora: o sol já se pôs, o tempo é escuro, e agora a noite é só dos corajosos. Aqueles que têm medo, que fiquem em casa, né? Remoendo as suas dores. Um pra luta, um pra fora de casa. Milhões de festas aí, milhões de coisas acontecendo. Sai pra tomar uma breja. Oh, eu quero fazer uma coisa com você, uma brincadeira aqui antes da gente terminar o, antes da gente terminar o programa. Mas antes, só lembrando que dia 10, terça-feira, vai rolar o Cine Capivara. Aí do 8 de março, a gente vai passar um documentário que se chama Que Bom Te Ver Viva, um documentário de uma cineasta brasileira, enfim, falando sobre as presas políticas, que as militantes, né, mulheres que foram presas durante a ditadura, torturadas. Peraí, Falácia, vem aqui. Você tá com muita pressa? Você não pode ler uma página aqui? Tá, então tá bom. É, então, o documentário então, sobre essas presas políticas que, enfim, ficaram vivas aí, sobreviveram, né, a todos os tipos de violência que aconteceram com elas, enfim. E aí você vem aqui na terça-feira tomar uma cerveja com a gente, assistir um filme a partir das 7 aqui no palquinho. E se a gente tiver fôlego, conversar um pouquinho depois, senão a gente, cada um vai pra sua casa refletir. É, eu queria que falasse, Alê, esse negócio que ler aqui, amor. Então, no lugar. Ah, meu, mas esperar o falácia chegou. Então, era o seguinte: eu falei no começo do Na Fossa de hoje sobre a geração da utopia do Pepe Tela. E eu queria terminar Na Fossa, tipo, Minutos da Sabedoria, falasse. Sabe assim, você pegou um livro, você falou assim, ai, deixa eu ver o que tem nesse livro. Você abre em qualquer página e o que você lê, magicamente, será o resumo da nossa conversa de hoje. Vamos lá, falasse. O ruído de um avião sobrevoando a linha da fronteira tinha-os atrasado, e às 10 horas ainda estavam a 4 horas de marcha do destino. A fome, que sempre o acompanhara, era mais insuportável agora, pois sabia que estavam perto. A chana estendia-se à sua frente. Primeiro começara por ser só a frente. Quando saíram da mata, onde tinham dormido, depois a chama prolongou-se para o lado direito. Mais tarde, para o esquerdo também. E ultimamente, para trás. Só um ou outro arbusto com folhas semelhantes às da palmeira cortava o horizonte. O mar odiado e temido, pensou mundial. Os guerrilheiros caminhavam à sua frente, mais repousados à medida que chegavam ao termo da caminhada. Para ele, era sempre o contrário. Já cansei de sofrer. Vives na rua jogado, és um fósforo queimado, atirado no chão. Tu para mim és ninguém, procuro um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa que sofres assim, zombaste de mim, precisas sofrer. Em vez de tentares a sorte, procuras a morte. És a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa se sofres assim. Thank you. da morte. Eis a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa se sofres assim. É isso aí, eu acho que agora só terminando com uma musiquinha de desencontro aqui, né, pra marcar esse Na Foz. Vai lá, Alecrim, mete bronca. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou. Sou eu. Que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso. E não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Essa segunda parte só agora. É. Fui procurar emoções, por isso parti em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. Pois na verdade o que eu quero é preciso e somente você. Adeus. Ajude. Eu não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso. Fora, esta coisa que tento, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. Chega, por favor, chega. Vamos terminar o programa, né? Que a gente já passou do limite, né, meu? Fala aí, tchau, Capivara. Fala tchau pros ouvintes da Rádio Livre Capivara. Delícia, hein, cara? Tá aqui, ó. Muito bom esse brega. Nossa. Eu já falei pra eles que na próxima eles vão fazer Jane e Yoronti, né? Não se vá. Eu já não posso. Boa noite, galera. Na próxima. Com fé em Deus. Boa noite, convidado, como é Bruno? Tchau, fala tchau para os ouvintes da Rádio Livre Capivara. Boa noite, ouvintes, preparem suas katanas. É isso aí, lembrando que hoje é sexta-feira, né? Você ainda tem salvação. Levanta desse sofá, meu. Deixa o radinho de lado, vai para a rua, cara. Vamos curtir a balada, hoje é sexta. Professor, um bom final de semana para você. Para você também, Alequim, para todos os nossos ouvintes, um grande abraço, sempre um prazer nauseante estar aqui com você. E nós vamos terminando na fossa, lembrando que a gente se vê se todos sobrevivermos aos ataques alienígenas Nos encontraremos na próxima sexta, a partir das 17 horas, você aqui no Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Muito sofrimento para você, muita sofreguidão, que você produza muitas coisas boas graças ao seu sofrimento e ganhe muito dinheiro. E a gente se vê na próxima sexta. Você continua com a programação da Rádio Livre Capivara, 24 horas de muita piração para você, em 96,1 FM. Resistência é Rádio Livre.